de color Prisma, chama controle Neola 2028, bom voo. Boa tarde, está tranquilo. Controle 367, contato com a radar na decolagem, se para a nível de voo 360, 360. 360, voando direto, Leandro. Não, 360. Você é o Zé, você operou o tráfego já? Está na zona do farol, estava através do... Tente manter na linha do litoral sul, chama contra a União 2028, bom voo. Mantendo do litoral, vai chamar contra a União 2028, sendo oferta. Guardião 05, mantendo a linha do litoral, reporte para cruzamento da sinal da 28, autorizado cruzamento da sinal da 35. Salvador, Papá Romeu, sendo oferta, sendo através do farol de Tapuã. Sérgio Fiat, paciente, foi do Axel, no Itaí, a pastora da Barra. Foi do Axel, no meu... A pastora, no salão da Barra, Sérgio Fiat. Cruzão 90, adiciona a identificação do caminho, chegada com o médio para o 050. Paciente, eu sendo contra 0146, na Serra de Morro do Aire, no chão 019. Direto, parece que está fora, reporta para a descida. Patrulha 4, estamos contra Recife, frequência 1-2-1-8-5, alternando 2-5-1-4-5. Sou em Salvador, Guardião, Brasil, quando você está aqui, para cruzar o eixo da colagem, não nos é. Autorizado, Guardião, Brasil, só pode ser no controle, um dos anos de final 8. Sobre a mensagem de segurança reportada, autoriza o cruzamento do eixo de decolagem da 1-0? Autorizado, Guardião 05, autorizado. Ah, grato, a mensagem de cruzamento reportada. Grato. Comandante Yankee 510, 1019, ajuste, repassa o instrumento para si. Estamos sempre registro, frequência 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 8, 3, 5. Deixa para 2.000 pés, ajuste 9.9, autorizado e ele é sexto, passabilidade. Confirme para o controle. Pode chamar aqui antes, chamar pelo frequência 1, 8, 2, 9, 5. Pera, 5937, registrador encerrado 64 milhas, Nordeste, Salvador. Chama o controleiro aqui de frequência 1, 2, 0, 2, 9, 3. Região 05, avistado, chame na CREA controlado, 1 a 30 graus, 089. Vou chamar daqui. Oi, chamador, boa noite. 120, autorizado, ingresso, decolagem, pista 1-0, vento no 30 graus, 089. Graça e decola da pista 1-0, boa, 9-2. Autorizado, cruzamento aqui no Pistão 0, chame em Jornal Base, Pistão 7. Chama Jornal Base, Arma 7, e aqui. Fala os 49, frequência de visão. Disponha, estamos aqui. Oi, chama a torre, frequência 198, do simulado 3. Acho que eu mantenho já no base, pistola 7. Mãe, quem é que se enche, autorizado? Pouco, se pelo 7, ventura 30 graus, 099. Sem descondição, o pessoal travado, eu acho que é mãe. 120, decolado, 49, controle de Salvador, 120, decolado 8. 08, boa. Torre, Salvador, boa tarde, guardião 02. Guardião 02, chame para bem rimar. Adiciona a identificação, deixa a via para mais de 1 para o nível 050. O 390 chama a torre, frequência 98, decimal 95. 395, obrigado, boa tarde. Controle voo 1120, decolado. Voo 1120, acione o código transponder 5142, posição normal, siga para o nível de voo 370, sai da PUC. É, normal, 142, 1120, 102, aproxime diretamente do pátio 4. O Fábio de um Airbus está apagando o marcador externo agora. Está visual com tráfego, marcador externo, autorizado 4-4, guardião 02. 02, ventura 4-0 grau, 099, chame no salto controlado, guardião 04. Chegou o tráfego, está agora pousando a cadeira no 7, helicóptero também. Confio de tráfego no helicóptero, visual com tráfego no marcador externo, guardião 02. Recontrolar o controle agora. 390, baixar travado, desculpa. Fase tráfego à esquerda, o helicóptero da Polícia Militar aproximando diretamente do pátio, não intercepta a aproximação. Pode estar o eixo Tá, ciente do tráfego visual com ele. Tem livre pouso já, tá 310? Tá 310, com autoridade, 310, 140 graus, 099. Livre pouso, 90, tá 310. Mais gente, nos falou 5-2. Libere direito na taxiway Oscar e mantenha a posição na taxiway. Helicóptero da Polícia Militar aproximando diretamente para o Pátio 4. Você é nós, esse ano é a identificação do seu visto, ele é bom, 34 mil pés, o visto no 099. Guardião 02, solo controlado para a costa. Guardião 02, solo 5-3, ciente que está livre. Guardião Aguiar, que afirmo, eu pensei em estacionar. Autorizado, ingresso e decolagem, soma 0, 2130, 099. Localiza no zero, fica para luz no céu, registra no 099, autorizado a eleição que seja, reporte estabilizado. Chama 62 no zero, autorizado, por lá. Chamo pessoa, muito boa tarde, é o cara já, 05. Prazer 05, contato radar na decolagem, eu sou o cara de 260, meu direto Leda. Para o 260, direto Leda, o cara já, 05. No ILS, desloca 9-9-2-1-0. Chama a atenção no 8-9-5. 8-9-5, cuidado. IHF, visual cross. 6210, posicionizar. 6210, se considera em viatura na pista para não ser livre. Opa, vamos aguardar aqui, obrigado. Essa montanha, regra de voo visuais, ajustando 09, o número 503, reporta para o sul. Fala 05, 0 direito, 2 agora, obrigado. Fala 05, chame o centro de frequência 1, 25, alterna 1, 22, 69, chama a torre, 1895. Boa tarde, jogou 1869, estabilizado na linha 76, pista 100, Vigão. Jogou 1869, sim, isso, acho que a aproximação, agora a autorização de pouso. Fazendo a autorização de pouso com 1869. Pouso, pistão no zero, vento 120, 069, boa noite menor. Vento pouso, pistão no zero, boa noite menor. Já deixando a gente Delta, contato em radar, pesca no coral. Boa, boa média, por isso você está vindo, chegando para o médio 1, reforçando o ponto 10 de descida. O navio 99, oceano de inspeção, deixa para... Delta, deixa para 3.000 pés, o último 09. Oscar Delta Vigo Delta Papa. Autorizado, Terminal, pista na 7, eu quero bloquear. Não, não, não, 4 minutos da tarde, está em identificação, está em nível de voo 05, já devia chegar até mais de uma. Silvio, corrigindo, autorizado a chegada bom. Silvio, você está em posição de altitude, e autorizado a velocidade de 3.6. O seu bravo de Guantanamo passou Paris. A gente já pode ligar com o campo. Portarácia. Cego França é ponto autorizado, puxa no 7-130 graus, 07 graus. Autorizado final da 7. Ele volta, cego 7, cego França. 394, vou direto do ano. Da tarde, sem identificação, deixa a nível de voo 06, já devia chegar da bomba de ônibus. Controle o braço do quartinho, avisar para o campo. Gente, para informar para as estações de pouso, chame torre 1-8, decimal 95. 18-95, que é uma boa. Você vai ter visto para 2006, autorizado o final do procedimento de exercício em forma estabilizada. Já, afinal, a pista não está autorizada, chama na Enrimar. Reforçará a Enrimar o bravo de confiar. Está aproximado do procedimento, chame torre 1-8, decimal 95. 2-8-9-5, tá obrigado. Corre Salvador Cordial do voo 9-1-8-9. Voo 9-1-8-9, se tiver aproximação, guarde o eixo livre. Vai guardar o eixo livre, voo 9-1-8-9. tem condições de manter a presente velocidade até o pouso? Afirmo, 139. Vamos ver, mais próximo ao pouso, tem aeronave agora da cor, tá uma milha do marcador externo. Ok, tá ainda usando o Serra. Sim, eu tenho a aeronave agora tocando a pista, o Serra, você vai ser um Charles 150, ele vai livrar na Quebec. Serra. Charles autorizado, final do procedimento, ele é 76, pessoal, nós vamos informar estabilizado. Dois, eu tenho autorizado, eu olhei essa explicação para 3.445. Boa, 645, reautorizada a descida para 3.000 pés. 4.206, reautorizada a descida para 4.000 pés, altímetro 1.019. Controle instalador 120, agora eu fizeram uma boa. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 6999. Azul 6999, boa noite, contato a onda colagem sobre a viação voando para nível de voo 320. Aqui, viação voando 320, posso ficar de Vale Beto Leda? Posso passar 2 mil pés autorizados do Vale Beto Leda. Muito obrigado, senhorita. Azul 4306, consumo de velocidade indicada. A gente reduz para 2309. Serão 3894, compartilhando o procedimento, chame 3198 decimal 95. 3294. 1645, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, pista 90, fã estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, da 90, fã estabilizado, venha para você. Utilizado o farol 3945. Pede direito para passar. Canal 6143, retração para sequenciamento, curva direita na proa 230. Permite a reserva 270 do VOL de Salvador. Autorizada a descida para 3 no 6, está cancelada as restrições de atitude em SAP. Autorizado pouso, pistão 0, tá? 3894. Eu só te dizer também, vai seguir para a troca da posição de 12 horas, 10 mil, com 19 horas de grão e de um bom de 6.7. Ele é 143, curva esquerda, na prova 210. Azul 4306, dessa vez no pés, autorizado sinal do procedimento LF que foi pista 90, informe estabilizado. 1645, completo sinal do procedimento, chame 3198, decimal 95. 295, boa noite. Eu estou dizendo a bicicleta 3 mil pés, altímetro com 909. Oi, Salvador, boa tarde, 645, toma milha para o Índia Serra, igual mano zero. Aguardando no meu paciente. 294, Salas 33, libera direita 2219. 219, direita está 3, 294. Meu nome é 143 e autorizar a descida para 2.000 pés. Fala com a posição que você faz com o seu localizador para a esquerda, na prova 150. Sinal do procedimento, chame o torre 198, decimal 95. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4206, sinal de 8 milhas, estabilizado. Azul 4206, continua a aproximação, o resto da aproximação. Forte aproximação, parceiro. Salva 35, libera direita, 219. Direita 219, eu não tenho a quadrinha. Chamando a 14 do complexo final do procedimento, torre 18, decimal 951, pouso. Azul 6919, centro Recife, 1251, caso negativo, 128, decimal 35.